ali tada postar 295 i 12 4 4 3895, portão 3, após o azul, a retaguarda está livre, deixa entrar. Marataca da Paz do Azul, 3195. Uma vez, está matando tudo. Marcos do Delta, complete a aproximação LF, chama a Torre Salvador em 1895. 24, tem graça. X-Way no pátio que se encontra. Ou isso, pelos outros. Boa chance, sou Juliette. Boa chance, sou Juliette. Boa chance, sou Juliette. Clear to November 8425 Alpha. November 8425 Papa Alpha, stand by to copy QNH 1012. Confirm your apron. No momento negativo, tem um tráfego em aproximação para 1-0, prossiga até a Papai e aguarde para decolagem com o Pro Norte. Papai Romeu, Romeu Fox, Lima. Portará na Papá. O Fox. Mike Echo Delta, já estabilizado no localizado. Papá, Mike Echo Delta, chame curta final pista 1-0 com o trem baixo travado. Mike Echo Delta, seguinte informa que antes do DH, a remeterá irá para a pista. Pela esquerda ou pela direita? Ok, ok, para a base pela direita. Para a base pela direita, chame passando a decision na altitude, altitude de decisão. Autorizado Maceió, nível 290, número 58, 20-17, curva esquerda, Pucaracaju. Controle 120-8, transponda 5557, o Mike Fox vai ver. Papá Romeu, Romeu Fox Lima, mantém a posição. No portão, no pátio 5, para acionamento táxi, já matou 1895, com quanto da bordo, Mike Fox vai ver. Autorizado a alinhar e manter cabeceiro no 7. Salvador, bom dia 3190, no centro, antes de cara da 10, pronto. O Whisky do Zulu confirma autorizado para decolar, pista no 7, 1100 graus, 12 nós. O papapapa Mike Echo Delta confirma então que na DH vai modificar o plano de voo de instrumentos, curvar à esquerda para o circuito pela direita da 17. Então está autorizado, aguarde para girar base pela direita, Mike Echo Delta. Está na guarda, Delta. Tá, 3191, autorizado alinhar e decolar, 090 graus, 129, pista 10. Decola 90, 3191. Fala, 2407, ponto de espera, pronto. Número 2, mantém o ponto de espera, azul 4207. Número 2, mantém o ponto de espera. Correto. Sir, take a ballot clearance to scenario 69, ok, Papa Alpha, stand by, to copy, ok? Ok. Ciente, grato, 5220. Ciente, curva esquerda, ingresso circuito pela direita da 17, aguarde para girar base, Mike Echo Delta. Comando esquerda, aguardando girar base, Delta. Para descida, o trip 5220. Trip 5220, desça para o 050. 050, 5220. Azul 4209, autorizado a linha em manter. 4207, autorizado a linha em manter. A linha mantém 4207. Torre Mike, cuidado, tá na base, tá aguardando pra ir na base. Autorizado por vara direita, interceptar sinal, guarde pista livre, Mike é com Delta. Autorizado por vara direita, interceptar sinal, guardando pista livre, Delta. O uísque que no Zulu já vai iniciar? Gente. Sete 7740, sem identificação, desse mantém o nível de voo 060, autorizado chegada a Mari. 18. 08, 2309 agora. Torre Mike Delta Nacional, aguardando. Papá Mike Delta, autorizado pouso na 17, 090 graus, 109, confirme o trem. Autorizado, trem baixado travado, Mike Delta. 5220 com a velocidade. Bravo Delta até a saída do Pátio 3. Tá 3191, contato radar decolagem, suba e mantenha o nível de voo 340, posso cruzar 2000 pés direto Leda. 340, após 2000 Leda, tá 3191. 5220 com a velocidade. Consegue manter na descida 240 até a próxima duna. Salvador de Papatango, uísque, quilo Zulu. Papatango, uísque, quilo Zulu, suba e mantenha o 040, sai da árvore. Positivo. Controle, confirmar o 35220 com a posição na aproximação. Caso inicie a descida agora e mantenha a velocidade na descida, será o número 1. Gente, já estamos iniciando e manteremos 240 se auxiliar o seu trabalho. Web 6740, reduza para 230 nós. 230 nós, 6740. Escutar com 3 horas e 50, galhão. Confirmando pessoas a bordo, 3895? 137. Linha direita, ponte espera 1895, mL12, boa viagem. Direita, ponte espera 1895. Azul 4207, autorizado decolar, 090 graus, 12 nós. Autorizado decolar, azul 4207, estamos no zero. Papá Mike Eco Delta, no solo 49, liberou a direita para o PAT 4, frequência livre estacionada. Romeu Fox Lima, autorizado decolar a partir da interseção com proa norte, vento 1090 graus, 12 nós. Juliette, portão 1. Bravo Delta, solo. Qual é a posição? Ok, mantém a posição, de passagem azul, após prossegue até o ponto de espera. Esquilo Zulu, confirmando, solicita manter 2000 pés na saída da água, instrumento. Sim, Matilson, a intenção será próxima de água, regressar para Salvador executando um VOR ou ILS, que não for atrapalhar o seu tráfego aí, para depois, após os dois procedimentos, prosseguir para a Valença. Suba e mantenha 2000 pés inicialmente, corrigindo, 3000 pés, suba e mantenha 3000 pés, altímetro 1013 ainda na saída da água, aguardando por novas autorizações, com esse quilo Zulu. Sim, Matilson, vai atingir e manter 3000, guardando instruções para o procedimento, primeiro procedimento de check. Agradece, Kilo Zulu. Web 6740, subvetoração para o sequenciamento de tráfego, curva esquerda para o 0190, limite será o localizador. 0190, limite ao lote 6740. Controlia por atalho de Azul 4207, passa 1.400 na subida da El. Azul 4207, contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível de voo 360 após 2.000 pés, voe direto Leda. Após 2.000 voa Leda, subida para o 360, Azul 4207. Salvador, Papatango, Vitor Mike Quebec, Vitor Mike Quebec, prossiga. Vitor Mike Quebec, Caruru, Laurinho, Vitor Salvador, passou através de Vera Cruz, passou em Paris, está com 06 Bob, acionado 0191. Vitor Mike Quebec, prossiga em condições visuais, via corredores, 1500 pés, altímetro em Salvador, 1012, 902, informe em Paris. Confirmando 902 ou 903? 10 no 2. Controle Salvador, meu cordial, bom dia. Esse é o Papa Romeu, Romeu Fox Lima. Regulou na sua escuta, meu comandante. Papa Romeu, Romeu Fox Lima. Mantenha-se em condições visuais, 500 pés direto Feira de Santana, informe livrando o CTR Salvador quando possível se estimar de pouso. Estimar de pouso em mais 35 minutos. O Romeu Fox Lima se chamará livrando o CTR. Z895, mantém ainda a posição por mais alguns segundos. Mantém. Último entre em Salvador, 1012. 4000 com 1012, 5220. Se facilitar seu sequenciamento, a gente pode voar direto, Duna. Duna, trip 5220, descendo para 4000 pés. Ciente. Web 6740, desça para 5.000 pés, altímetro em Salvador, 1012. 5.000, 10, 12 em Salvador, 6740. Whisky Zulu, mantenha 3.000 pés, informe quando tiver intenções para regressar a Salvador e realizar procedimento. Tá, vigile mantendo 3.000, senhor. Fica a critério do controle aí, ponto ideal de possibilidade de regressar para o procedimento, a gente está à disposição. Gente, seria o LSX-Ray? 95, decolou 5.4, chame o controle em 120 decimal 8. 208, tá? 3895, obrigado, bom dia. Bom dia. 42, Papa Alpha, it's the ground. Papa Alpha, go ahead. Okay, ready to copy? Yes, sir. Exclude Salvador to Sierra Vito Mike India, flight level 400 via flight plan route. Runway 17, after takeoff, turn left, Momo departure, Trova transition, Momo departure, Mike Oscar departure, Trova transition. Tango, Romeo, Oscar, Vitor, Alpha Transition. Salvador, 120.8 and Skull Code 5100. November 842, Papa Alpha. November 842, Papa Alpha is clear to Sierra Victor Mike India as filed after departure and is Mapi runway 17, runway 10. Left to Momo. Okay, do you prefer runway 17 or 10? 10. Okay, now 10, okay? After the captain left from runway 10, Papa Alpha, to taxi to until mid-April, call tower 118.95, you call tower 118 small 95 to cross on 1735 and start up your engines, November 8, 42, Papa Alpha. Call tower now, 118 small 95. Is your runway now is 10. Okay, so let's get this right. Departure runway 10. After departure, left turn, the mobile departure slope transition. Departure frequency 120.8, turn climb to 5100. All I need now is the official output. Web 6740, desça e mantenha 4.000 pés. Altímetro 1012. 4.012, minha 7740. Controle, bom dia. Passando Juliette Bravo Delta, decola 1-0 na perfil da Conde. Juliette Bravo Delta, contato radar na decolagem, submantenha 090, saída Conde. Submantenha 090 na Conde, Bravo Delta. To start up in taxi, call tower 118 small 95 with November 842 for power. Stop taxi at tower 118 small 95, 842 for power. Tango Zulu até o través do 612. No IHS estabilizado. Complete a aproximação, trip 5220. E chame a Torre Salvador em 1-895. 1-895, obrigado, bom dia. Web 6740, livre aproximação, desça para 2.000 pés, altímetro 1012, informe estabilizado no localizador. Ciente 2.012, vai informar estabilizado 6740. Whisky Kilo Zulu, curva direita pro 075 para interceptar o localizador. Direita 075. Para o localizador, Whisky Kilo Zulu. Ciente 5220, corrigindo agora 2 milhas para Simbra. Por Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, para ingresso no circuito de tráfego, chame a Torre Salvador em 1-18 decimal 95. 1-18 Vitor Mike Quebec. Torre Salvador, para matando o Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, prossiga até a rotatória inicialmente, aguardando autorização para interceptar final. Rotatória aguardando autorização para interceptar final, Vitor Mike Quebec. Sol 120.8, transponda 553, o Tango Zulu. Está levantando uma área aqui na minha rotatória. 3895, chame o centro Recife nas frequências 13395, alterna 3325. 3395, 3325, já 3895. Aí, observa o gol, após o início do táxi do gol, autorizado então o partido. Ciente, Vitor Mike Quebec, prossiga até aproximadamente 4 milhas e aguarde autorização para curta final. Processo 4 milhas, reporta, Vitor Mike Quebec. 895, boa, obrigado. Papá Romeu, Romeu Fox Lima, frequência livre, chame para o retorno. Esquilo Zulu, livre aproximação, desça para 2.000 pés, mantém a velocidade até Simbra e a cruz estabilizada. 1895 para o 674014. Afirma, 1895 com a 6740. Obrigado. Whisky Zulu. A sua escuta, prossiga. Livre aproximação, desça para 2.000 pés, mantenha a velocidade até Simbra, informe estabilizado. Desça para 2.000, mantendo a velocidade até Simbra. Tem que evitar pouso simultâneo, inicie 360 pela esquerda, reporte interceptando o final. Gente, reporte interceptando o final, Vitor Mike Quebec. Webjet 6740, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Para autorização 6740. 7, 7 para o táxi, com 191, 2 horas 39, alterna Aracaju. 777, livre táxi, pátio de Alfa, ponto de espera 1895, 1012, boa viagem. Pátio de Alfa, ponto de espera 1895, 1012, obrigado, bom, 777. Vamos pousar. O toque arremete, senhor. Entendido que toca, arremete e ingressa no circuito de tráfego, é isso? A intenção é tocar, arremeter, efetuar um VOR. Após o VOR tocando e arremetendo, prossegue para Valença. Ok, ciente. Nem 6225, reduza para 1809. Pro 6255. Afirmo, reduza para 1809, 6255. 6255, inicia a redução para 180 nós. Mati, o senhor vai seguir tráfego à frente, um Alfa 34, 15 milhas à frente, porém, performance bem reduzida. 140 igual. Paciente, 6255. É, desce ainda só até os 50? Até 3.000 pés, ajustado no 012. 3.012, 6255. Prefixo. Ciente, já desce prefixo. Vou ajudar a aproximação, mas Salvador 777, ponto de espera da 10, pronto. Gol no 777, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, gol no 777. Jet 740 no solo, aos 04, direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, boa. Autorizado o pouso, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, tráfego avistado. Autorizado o pouso, pista 197, vento 1000 graus com 11 nós. Autorizado o pouso 197. 40, livrou. 6740, reporte em Cisete. Portará. Ono 777, autorizado. Aliar e decolar, pista 10, vento 100 graus com 11 nós. Aliar e decola da 10, vou no 777. Tango Whisky Zulu, ajuste 1012, confirmando intenção, prossegue para pouso no 7. Atenção, toque arremate na 10, load check, e após vai coordenar com a PT para um VOR. Primativo, Whisky Zulu, continua a aproximação, guarda no pista livre, ajuste 1012. Poderia confirmar ajuste? 1012, Whisky Zulu. Aproximação, informe estabilizado no localizador. Silva, reportar estabilizado, 6255. Batizou 4. Pode ir na pista, Vitor Mike Quebec. Mike Fox, Touch X-Ray, autorizado táxi, aporte por ingresso. Gente, mantém o ponto de espera, o Mike Pocket 3. Sou Gilete, 6740. 740, portão 10. Portão 10, 6740. Helio 25, inicie redução para aproximação. 5-5, redução. Vai atingir o 060 ou chanar 6200. Chanar 6200, prossiga na descida até 3 mil pés, o time tem Salvador 10, 12. Aguarda o final, Helio. 3 mil pés, 10, 12, ou chanar 6200. Direto Mike Beck, frequência estacionada. Corona 077, decolar 206, controle 120, decimal 8. 208, corona 777. O Papatango, Whisky, Kilo, Zulu, está autorizado o toque emitido à pista 10, vento 1000 graus com 12 nós. Solarian, submantenha o 340. Pós, cruza 2 mil pés, voe direto Leda. Sobe para 340, após 2 mil pés, direto Leda, gol 777. Estabilizando o sinal da aliança que se veio, o Chanel 6255. Chanel 6255, complete aproximação e redução, chame a Torre Salvador em 1-8, decimal 9. 895, Torre Salvador, 6255. O Mike Foxtrot X-Ray, autorizado aliar e manter cabeceira 97. Torre Salvador, Rochaner 6255. Torre Salvador, Rochaner 6255. Rochaner 6255, continua a aproximação, ajuste 10, 12. 12, aguardando. Confirmar o vento pro Oxanel? Vento 1 centena com 12 nós, o ajuste 1012, aguardando pista livre, Oxanel 6225. 6255, sim. Metade. Chanel 6255, autorizado pouso pistão 10, vento 1000 graus com 12 nós. Livre pouso pista 10, 6255. Papatango, Whisky, Zulu, tocou, remeteu aos 10, subindo para 2 mil pés, chame o controle 120, decimal 8. Foxtrot X-Ray tem a modificação na saída, tá pronto pra cópia? Oh, bom dia, Papatango, Whisky Kilo Zulu. Whisky Kilo Zulu, sub e mantém 3 mil pés, altímetro em Salvador 1012. Aguarde vetoração pela esquerda para prosseguir no procedimento VOR. Matheus, então entendido, mantém a pro acendendo para 3 mil, Kilo Zulu. Afirmativo, guardando cópia, aguardando para decolagem, o Mike Fox X-Ray. Controle confirmando, subir para 3 mil.